Uma boa noite a todos. Para mim é muito bom estar aqui com vocês. Hoje o tema da nossa meditação é duplo: ressurreição e glorificação. São dois assuntos importantes. Abre a tua Bíblia lá em Gênesis capítulo 1 e nós vamos ler muitos textos da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versos 1 a 3, diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. Versos 26 e 27 do mesmo capítulo 1, continua lá para frente essa descrição da criação, dizendo assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Capítulo 2 de Gênesis, versos 15 a 17, continua o próprio relato da criação, dizendo assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Existem dois amplos mundos de pensamento humano, de estudo humano, principais contidos aqui nesses poucos versos. O primeiro deles é a cosmologia, que é o estudo do universo, do cosmos, daquilo que existe. E a cosmologia bíblica, ela é muito interessante. Ela é singular. Todos os documentos, tão antigos quanto a Bíblia, eles apresentam uma história mitológica, espiritual, de deuses, etc., diferente desta. No sentido de que o universo já está pressuposto. Você não encontra na história da mitologia ou da religião antiga um relato como esse, de que o universo teve um princípio ou que ele foi criado. Pelo contrário, todas as tradições mitológicas, filosóficas, espirituais, religiosas dos povos já pressupõem a existência e tratam da inveja dos deuses, da guerra dos deuses, como que eles criam, como que eles deixam de criar, os ciclos da natureza e etc. E a cosmologia bíblica é singular desse ponto de vista. Ela é exata e correta. E por que a gente sabe disso? Os físicos modernos, eles conseguem hoje entender que o universo se movimenta. E essa é uma noção simples para nós, mas ela é revolucionária em relação ao pensamento grego de Aristóteles, por exemplo, que concebia o universo como algo parado, pelo menos a Terra, o seu centro parado, e tudo girava em torno da Terra, né? E depois, a partir dos finais aí do século 18 e 19, a humanidade vai conseguir entender e estudar tudo isso e vai perceber que o universo é uma grande máquina em movimento. Quando você calcula, obviamente, de forma imprecisa esse movimento, você percebe que, pela força da gravidade, o universo se expande, esse movimento. Já existem estudos a respeito de uma força que atua contra a força da gravidade, isso é uma coisa muito interessante também. É uma das mais modernas revoluções no pensamento cosmológico hoje. Mas o fato é que nós conseguimos calcular uma taxa de expansão do universo. E obviamente que se a gente retroceder no tempo, nós vamos chegar a um momento em que tudo que hoje existe não existia. E isso é muito interessante. A única fonte de informação que pode corroborar isso dentro da história da humanidade é a cosmologia bíblica. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E obviamente que esse é um tema complicado, né? As pessoas hoje elas são doutrinadas como se fossem membros de uma igreja, de que a evolução é um fato e correto. Mas os estudos da biologia, da astronomia, provam justamente o contrário. Que a probabilidade da vida começar por si mesma é tão absurda, é tão pequena, que seria mais fácil você ganhar toda semana na Mega Sena, todas as semanas da sua vida, do que a vida começar por um processo aleatório de evolução. E não sei se vocês sabem que é mais fácil cair 7 raios na sua cabeça do que você ganhar na Mega Sena. E nós estamos tratando de ciência, de matemática, de probabilidade. Nós não estamos tratando de filosofia, do que eu acho, do que eu penso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que esse texto todo trata é a questão da antropologia, da natureza do homem, do que é o homem. E a antropologia bíblica, ela é singular, num sentido muito interessante. Criou Deus, o homem, a sua imagem e semelhança. O pensamento mais natural das pessoas não é esse, é o inverso. Os seres humanos criaram Deus ou deuses à sua imagem e semelhança. Quando você estuda a história de Deus e dos deuses, os deuses, inclusive o Deus da Bíblia, tem ciúmes, ele briga, ele tem ira, ele tem amor, ele tem afeição, ele cuida da sua família, ele manda ira sobre os outros. Então tudo isso, muitas pessoas chegaram e concluíram que não, Deus não existe. Esse Deus, ele é uma produção do pensamento filosófico humano que atribui sobre o desconhecido algo que ele conhece. Esse é o pensamento mais natural do ser humano. Mas a Bíblia declara diferente. A experiência do amor que me é dado, que me é concedido, ou a experiência da ira, ou a experiência dos ciúmes, elas são resquícios da imagem de Deus, que obviamente são deteriorados pelo pecado, porque o meu amor não é ideal como é o amor de Deus. A minha ira não é ideal como é a ira de Deus, porque a ira de Deus não é um homem bravo. A ira de Deus é um homem santo. É diferente. A ira de Deus é como a santidade se sente na presença do pecado. Ela não se sente bem, ela se sente irada. Mas é diferente da ira humana, quando alguém atravessa diante de você no trânsito e você fica bravo, irado. Não é assim a ira de Deus, ok? Então, o fato é que o ser humano é apresentado na Bíblia como um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. E isso significa muita coisa. E nós precisamos entender. As pessoas tentam dizer que isso não é verdade e elas apontam para o seguinte fato. Bom, se você analisar o DNA humano, ele é 99% idêntico ao DNA de qualquer chimpanzé por aí. E isso é um argumento interessantíssimo, correto? Agora, olha que interessante. Existem muitas casas feitas de pedra, não é verdade? As pessoas fizeram muitas construções com pedra, pedra bruta. Aí você pega uma pedra bruta da natureza e você pega um prédio feito de pedra, aí você pode dizer, eles são geneticamente idênticos, correto? Mas eles não têm diferença? Vamos pensar que existe 1% de diferença geneticamente do ser humano e do macaco. Agora, analisa, o que que acontece nesse 1% de diferença? Quem raciocina como o homem raciocina? Quem sente como o homem sente? Quem vive como o homem vive? Quem muda a natureza como o homem muda? Quem tem consciência? Quem desenvolveu linguagem? O macaco, que é 99% igual a você, ele fez isso? Esse 1% de diferença, que poderia ser colocado, ele demonstra uma diferença assombrosa, enorme, inimaginável, de um ser que pensa para um ser que não pensa. E eu estou dizendo isso, obviamente, não que o macaco não tenha pensamentos ou que outros bichos não tenham pensamento. Eles têm um pensamento diferente, não tem raciocínio. Isso é muito interessante. Ou seja, o ser humano é um ser sem paralelos. Vou dar uma dica de leitura para você. Existe um homem chamado Gilbert Chesterton, ele escreveu um livro chamado O Homem Eterno. E ele faz uma brincadeira interessante nesse livro. Ele fala assim, olha, você pode cavar uma caverna, e lá no fundo dessa caverna você vai encontrar um desenho que um homem fez de um antílope, de uma zebra, de um macaco, de um bicho. Os homens das cavernas. Você vai encontrar isso. Agora, o quanto você precisaria cavar para encontrar o desenho que um bicho fez de um homem? Pode cavar o quanto você quiser. Você nunca vai encontrar. Esse 1% de diferença é muita diferença. E até onde nós lemos Gênesis 1 e 2, existe uma implicação que nem todo mundo percebe. Mas Deus dá uma ordem. Vocês podem comer de tudo, menos disso. No dia que você comer isso, você vai morrer. E a implicação óbvia disso é que antes que o homem comesse aquilo, ele era imortal. E obviamente que se não tem morte, nós podemos tirar um monte de coisa que vem junto com a morte. E a principal delas, possivelmente, seja o processo de doença, que é, obviamente, que nos leva à morte. Ficar doente, ficar cansado, ficar ruim, ficar mal, envelhecer. Esse era um processo que não fazia parte da vida humana. E isso explica muita da nossa atitude para com a morte, que é involuntária. Você pode ter certeza o que acontece quando a pessoa morre. É assim, assim, assado, assim, assim, assado. Você pode saber a verdade. Se o seu pai ou sua mãe morrem, você deixa de ficar triste? Se a morte se apresenta diante de você, você deixa de ficar com medo? Não deixa. E Gênesis 3 vai contar uma história triste, né? Versos 1 a 6. Vai contar que a serpente, um ser que até então ele não é apresentado, ele vai ser esclarecido lá no Apocalipse, que é a antiga serpente, o diabo, Satanás, ele introduz uma ideia que a princípio é uma boa ideia, mas que demonstra terríveis resultados. Ah, Deus falou que não pode comer nada? Não. Deus falou que pode comer tudo, só não pode comer isso. Ah, isso não pode. É porque Deus sabe que no dia que comer isso, você vai ser igual a ele. Certamente você não vai morrer. E aí nós temos a primeira guerra na humanidade entre Deus e o diabo. E essa é uma batalha que o diabo venceu, mas não venceu Deus. Porque Deus não foi vencido. Deus não se tornou mortal, como Nietzsche gostaria que ele tivesse se tornado. Mas o homem se tornou mortal. E agora a experiência da dor, do pecado, da morte espiritual e física seriam a nossa parte. Interessante que a morte, ela é um atentado contra a alma humana. Ela não é um atentado simplesmente contra o corpo. Essa ideia grega, né? Morre o meu corpo, eu vou dar uma voltinha por aí como alma. Abre a Bíblia lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, para que fique claro que aqui não é palavra de homem, mas palavra de Deus. Ezequiel, capítulo 18, verso 20, um verso bastante conhecido da igreja, presente nos estudos da Bíblia, que nós fazemos através do evangelismo e etc. E a Bíblia é bem clara, enfática ao dizer: a alma que pecar, essa morrerá. É o corpo que pecar? Não, é a alma. Vai mais para frente lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 10, verso 28, texto interessante também, nas próprias palavras de Cristo, o verso 28 diz assim, Jesus falando: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E aqui nós já temos alguns outros elementos surgindo na nossa discussão, né? Mas o que interessa para a gente aqui nesse momento é corpo e alma perecendo no, entre aspas, inferno. A alma está presente nesse momento de perecer, correto? Para que não reste nenhuma dúvida, Eclesiastes capítulo 9, verso 10. Pertinho do livro de Isaías, o livro de Eclesiastes, antes de Cântico dos Cânticos. Um texto interessante que diz assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. E aqui a gente vê uma questão interessante, o que é a morte, né? Na morte não existe obra, projeto, conhecimento ou sabedoria. E aqui está a grande imagem da obra da morte. A morte transforma tudo isso que a gente vê, que a gente sente, que a gente experimenta em nada. E esse é um pensamento aterrador do ponto de vista existencial. Tudo que a gente construiu de amor, de fé, de carinho, de verdade, de sensações e sentimentos em relação à comida, em relação aos passeios, em relação à dor, em relação à vida, se tornam, no fim das contas, uma equação cujo resultado é igual a zero. Já pensou você fazer a maior conta do mundo e no fim ela dá zero? Isso não dá muito prazer, né? Isso não é uma coisa muito gostosa. E o próprio livro de Eclesiastes, capítulo 9, os versos 5 e 6, vão corroborar isso dizendo assim: porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles pereceram para sempre. Nem têm eles parte alguma no que se faz debaixo do sol. Não quer dizer que eles têm poucas partes. Os mortos podem influenciar um pouco. Eles não influenciam em nada. E o final, o resultado final da morte é tornar todo mundo em nada. Agora, isso nos conduz a alguns pensamentos interessantes. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O verbo usado para criar, nesse contexto de Gênesis 1:1, é um verbo específico, que significa, em si mesmo, criar a partir do nada. Quando Deus cria o homem, criou, pois, o homem à sua imagem e semelhança, é um outro verbo que é usado. Porque Deus criou a partir dos elementos da terra. Foi aquilo ali que Deus moldou com a sua mão, soprou o fôlego de vida e o homem se fez alma vivente. Portanto, Deus, ele fez a vida e a vida surgiu. A morte é justamente o contrário desse processo. Quando Deus criou tudo a partir do nada, ele nos deu uma lição. Ainda que o pecado reduza a sua vida a nada, não se desespere. Porque a Bíblia diz assim: aquele que morra, mas creia em mim, viverá. João 11, verso 25. A morte já não mais nos mata. Agora, será que todos serão ressuscitados para a vida? Novo Testamento, João capítulo 5, versos 28 e 29, vão nos dar a resposta exata para essa pergunta. E pena que não é uma resposta que a gente gostaria de ouvir. A Bíblia diz assim: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz do Filho do Homem. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. E abre lá a Bíblia em Apocalipse 20 que ele vai esclarecer isso. Bom, é interessante que João faz uma distinção entre duas ressurreições: a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação. E isso sempre gerou muito problema filosófico para o ser humano. Por que que um se salva, por que que o outro se perde? E geralmente a igreja respondeu muito mal essa pergunta. Não, se salva quem vem na igreja, se perde quem não vem. E aí a gente já percebe que de Curitiba inteiro vai ser pouco que vai se salvar essa noite, né? Mas não é bem por aí a resposta. Porque talvez eu tenha nascido numa família cristã e eu esteja na igreja, mas eu não vou estar no céu. Talvez muitas pessoas nunca pisaram numa igreja e estarão no céu. Porque o que decide se a gente vai para o céu ou não, não é as circunstâncias da vida, mas é o caráter íntimo da sua identidade, quem você é. Porque se uma pessoa que escolheu a perdição for da igreja, ela vai ser um cristão ou uma cristã hipócrita, mentirosa, falsa, que rouba dinheiro dos fiéis, que mente, que pinta e borda. Porque é ela. Essa pessoa no mundo vai fazer as mesmas coisas. Fora da igreja vai roubar, vai matar, vai falar mal, vai pensar mal. Da mesma forma, uma pessoa em quem o Espírito de Deus habita, ela vai ser uma pessoa que ama, que segue a verdade que ela conhece, seja essa a verdade cristã ou não cristã. Porque a Bíblia diz que existem muitas pessoas que não foram da comunidade de Israel, que não foram da igreja cristã, mas que estarão salvas pela obra do Espírito Santo na consciência. Deus não está disponível simplesmente no livro, conquanto ele declare que esse livro é a sua palavra. Mas Deus está presente em todos os lugares. Lembra do Salmo 139? Se eu subo ao mais alto céu, o Senhor está lá. Se eu desço ao mais alto abismo, lá o Senhor está. E Apocalipse 20 vai descrever isso com mais detalhes a partir do verso 11. Vai dizer assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. E então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram seus mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi jogado no lago de fogo. A Bíblia nos apresenta dois destinos, duas ressurreições, duas mortes. E o que marca essa diferença? Será que é o pecado? Abre a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. E nós vamos ter a resposta para isso. Sabe que quem se perde pecou mais do que quem se salva? A Bíblia nos conduz a uma resposta intrigante. Romanos capítulo 3, o verso 23, é bem famoso e vocês conhecem. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se a diferença entre quem é salvo e quem é perdido fosse o pecado, ninguém se salvava. Todos pecaram. Quem pode dizer que não pecou? Tem alguém? Se disser, é mentiroso e nele não está a verdade. Claro que nesse ponto surge a questão do que é o pecado, né? Para resumir, o pecado é qualquer imperfeição abaixo do amor. Se você deixou de amar alguém, no mínimo grau, por um segundo, você pecou. Parece que a gente não faz outra coisa além de pecar, se a gente for pensar por esse lado, né? A gente tem dificuldade de amar. A lei de Deus é o amor. O pecado é a transgressão da lei de Deus, certo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora, se não é o pecado que faz diferença, os versículos 24 a 26 vão nos responder o que faz a diferença. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça de Deus, mediante a redenção que existe em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Paulo apresenta aqui os grandes conceitos que fazem a diferença entre quem se salva e quem se perde: graça, redenção, propiciação, sangue, aceito pela fé, que gera justiça e justificação. É somente pela fé. E no fim, essa questão da fé, muitos têm um assombro, né? Ai, fé é uma coisa tão esquisita. A questão é a seguinte: no íntimo do seu coração, quem é Deus? O que ele faria por você se você merecesse o inferno? Ele te jogaria lá com muito prazer? Esse é o seu Deus? Pois eu te digo que esse Deus é o diabo. Quem é Deus no seu coração? Como é que ele é? Esse ser que criou essa estrutura que a gente nem imagina o tamanho que é. Como é que ele é? Criou a vida com absoluta sabedoria. Ele é maravilhoso, ele é maior, ele é sobrenatural, ele é amor. E esse Deus que é amor, o que ele faria quando você mereceu o inferno? Sangue. Ele vem em pessoa. Ele não envia criatura. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E viveu uma vida que a gente não é capaz nem de imaginar. Qual era a felicidade de Jesus? Qual era a comunhão de Jesus com Deus? Qual que era o caráter de Jesus? Um homem que nunca se contaminou com o pecado nem por um segundo. Amou a Deus de forma perfeita e amou ao ser humano de forma perfeita todos os minutos da sua vida. Na cruz do Calvário ele consegue orar: Pai, perdoa. Porque eles não sabem o que fazem. Por muito menos do que isso a gente faz bem diferente, não é verdade? Mas Cristo é o Senhor e o universo inteiro se dobra diante dele. Quer queira, quer não queira. Porque a Bíblia nos apresenta um momento em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Portanto, todos pecaram. A gente não precisa ser hipócrita. Eu pequei, você pecou, e todos perecemos por falta da glória de Deus. E aqui entra a doutrina da glorificação, não é verdade? E a glorificação é algo maravilhoso através do qual, para qual Deus nos chama. É quando isso que é corruptível, que é falível, que falta amor, que falta fé, será transformado numa realidade semelhante à realidade que nós vemos em Cristo. E Cristo é o exemplo da glorificação. E o Evangelho nos apresenta uma situação muito interessante. Jesus morre, ele entrega a sua vida por nós, morre sepultado, e as pessoas no domingo de manhã vão procurar o seu corpo para embalsamá-lo, porque ele morreu na sexta-noite e não deu tempo, por causa do sábado, de dar um funeral mais digno para ele. Vão até o sepulcro no domingo de manhã, e aí o anjo faz uma pergunta linda para aquelas mulheres, né? Por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Por quê? Isso é Lucas 24, verso 5. E aí você tem a continuação do Evangelho de Lucas, e ele vai prosseguindo, e dois discípulos voltam para a cidade onde eles moravam, eles estavam em Jerusalém, voltaram para Emaús. E eles vão conversando e de repente aparece um estranho. E ele pergunta para vocês, posso andar com vocês? Pode. Mesmo, estamos no mesmo caminho. O que vocês estão conversando? Ah, mas você é o único que não sabe, viu? Porque esses dias aconteceram coisas muito, muito esquisitas, muito famosas, e todo mundo está falando disso. Ah, todo mundo está falando disso? Não estão falando do quê? Jesus, Nazaré, o varão, profeta, maravilhoso, que curava leprosos, curava paralíticos, ressuscitava mortos, multiplicava pães. Poxa, esse camarada fazia tudo isso? Fazia! Mas e aí, ele foi tornado rei de Israel? Não, morreu. Morreu? Mas o que aconteceu? Cruz, cruz! Pois é. É, meu amigo. Mas olha, nós pensávamos que ele era o Senhor. Ah, vocês pensavam que ele era o Senhor. Como vocês são tardos de coração. Será que o Messias não precisava sofrer para entrar na sua glória? E eles não sabiam que era Jesus. Jesus estava com uma aparência diferente. E ele começa a passear pela Bíblia. Por toda a lei, salmos e profetas, demonstrando que o Cristo haveria de padecer para entrar na sua glória. E interessante que depois que esses discípulos de Emaús abrem seus olhos deles, eles reconhecem Jesus, eles voltam para contar para os outros. E aí eles contam para os outros discípulos, Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Não, isso aí eu não acredito, até Tomé, né? Eu não acredito, se eu não ver, eu não acredito. E interessante que Jesus se coloca no meio deles, Tomé não estava, e eles ficam tomados de espanto. E aí, o que Jesus fala para eles? Você está com medo? Vem cá, encosta em mim. Porque um fantasma não tem carne e osso, como você pode ver que eu tenho. Tem alguma coisa que comer aqui? E comeu peixe e um favo de mel. Essa é a glorificação. É quando aquilo que é mortal for reduzido ao silêncio. Porque Jesus morreu, foi reduzido ao silêncio. Mas retornou à vida. E uma vida que já não mais poderia ser morta, que já não mais ficaria doente, que já não mais teria sede ou fome. Mesmo porque Jesus falou, né? Quem beber da água espiritual, água da vida, nunca mais terá sede. Quem comer do pão espiritual, nunca mais terá fome. Viverá para todo o sempre. 1 Coríntios capítulo 15, esse é o tema central da discussão de Paulo aqui. Ele vai fazer um pouco de um paralelo entre a experiência de Cristo e a nossa experiência. Essa questão da ressurreição, ela sempre gerou muita dúvida, porque você não vê pessoas ressuscitando, correto? Você não tem essa experiência de forma corriqueira. Isso é um milagre, isso é uma ação extraordinária. Agora, naturalmente também, quando a igreja cristã começou a pregar a sua mensagem, isso aqui não foi bem aceito, como não é bem aceito hoje. É por isso que no verso 12 se diz assim, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não existe ressurreição dentre os mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé, a tua fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque estamos falando que Ele ressuscitou a Cristo, mas os mortos não ressuscitam. Uma retórica interessante, né? As pessoas não creem em ressurreição. Não, isso não acontece. Mas peraí, a base da verdade cristã está no fato de que o Senhor, o Salvador, venceu a morte. E todos serão trazidos depois da morte. Lembra do Apocalipse 20? Achou-se um trono branco, e o mar devolveu seus mortos e o além, e todos foram colocados diante dele. E aí, João capítulo 5, uns para a vida eterna, outros para a segunda morte. Ok? Como resultado da aceitação da fé ou não. Que simplesmente é o resultado de quem é Deus para você. Deus é mau, Deus é ruim, Deus é terrível. Você pode acreditar dessa forma. E você pode seguir esse destino. Deus castiga, Deus não vale nada, etc. Toda essa conversa que o diabo veste a Deus com o seu próprio caráter. Agora, se no teu coração o Espírito Santo falar algo diferente, creia e você vai ter a vida eterna. Para terminar, os versos 51 a 57 desse capítulo, Paulo diz assim, eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos em um momento. Num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. Jesus é aquele que criou todas as coisas, aquele que se fez homem e aquele que pode recriar todas as coisas. E aqui, Paulo apresenta o momento da glorificação. Quando Jesus retornar, aqueles que estiverem preparados. Se morreram, ressuscitarão na primeira ressurreição. Se estiverem vivos, serão transformados em um piscar de olhos. Um piscar de olhos vai realizar o que você não pode realizar a sua vida inteira. Um piscar de olhos é bem rapidinho, né? Menos que um segundo. Você não consegue vencer o pecado de forma perfeita antes disso. Não que a gente vai, antes da volta de Jesus, vamos estar aqui fumando um cigarrinho, a hora que ele voltar, pô, glorifiquei, parei de pecar. Não é bem por aí, tá bom? Mas o fato é assim, eu posso parar de fumar, eu posso parar de falar fofoca, eu posso parar de trabalhar no sábado, eu posso parar de mentir, eu posso parar de fazer tudo isso. Aliás, eu não só posso, como devo. Agora é o seguinte, eu não consigo restaurar o meu coração ao amor que eu deveria ter. Isso eu não consigo fazer. Você pode se esforçar o quanto você quiser, você não vai conseguir. Claro que essa não é uma mensagem pessimista, essa é uma mensagem de humildade, somente pela graça de Deus. É por isso que hoje eu peço perdão dos meus pecados. Senhor, eu menti, eu cobicei, eu adulterei, eu matei, eu roubei, eu não amei. E amanhã, sabe o que eu vou ter que fazer de novo? Perdoa os meus pecados, Senhor, porque eu matei, eu roubei, eu adulterei, eu menti, seja lá quais forem os meus pecados ou os seus. E Deus permite essa situação, não é para a gente se desesperar e achar que não tem solução, é para a gente voltar para a cruz todo dia. E quando a gente voltar para a cruz, nós vamos voltar para a fonte da vida, que da morte cria vida, que do sangue cria perdão, que na obra mais terrível da humanidade, no assassinato do Filho de Deus, encontra perdão, graça, redenção, justificação, que vai nos dar a glória eterna. Essa mensagem é linda, não é verdade? A palavra de Deus é linda. E nós vamos terminar esta mensagem com uma oração. E eu creio que o Espírito Santo falou ao coração de vocês. E será que vocês conseguem entender o tamanho do destino para o qual Deus chamou vocês? Tudo aquilo que a gente perdeu pelo pecado. E a Bíblia diz assim, e hoje eu vos declaro que tudo vos restituirei em dobro. Imagina o que é? No lugar de tristeza, regozijo. No lugar de pecado, amor e santidade perfeitos para sempre. É isso que Deus preparou para você desde a fundação do mundo. É para lá que você quer ir? Só tem um caminho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Se entrega a Ele, ama a Ele, adora a Ele, serve a Ele. E quando você falhar, conta para Ele. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar. Ele te perdoa, Ele te ama, Ele te salva. Não por nenhum merecimento, mas porque Ele te amou de forma incompreensível, se entregou por você, e ainda que você morra, viverá. Ele vai te glorificar para viver sem pecado, sem morte, sem luto, para todo sempre. Amém. Se Deus tocou o seu coração e você deseja estar lá naquele dia, se coloque em pé e vamos orar. Papai do céu, eterno e querido, maravilhoso Deus, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor tem planos perfeitos e maravilhosos para nós. Nós reconhecemos que somos rebeldes, Pai, e não merecemos a ressurreição, a glorificação e a salvação. Por isso, Pai, te pedimos perdão por muitas vezes nos afastarmos de Ti, Pai. Nós nos afastamos no que a gente fala, no que a gente pensa, no que a gente é. E nós te pedimos perdão, Pai, por tudo aquilo que não vem de Ti e que nós escolhemos na nossa vida, Pai. Que o Senhor perdoe a cada um seus vícios, suas maldades, suas malícias, vaidades, erros e transgressões. E que, acima de tudo, o Senhor nos transforme, nos ensinando a Te amar e amar todas as pessoas. Dá-nos a graça de vivermos por Ti. Dá-nos a graça de vivermos contigo para sempre, porque nós pedimos, não por nós mesmos, mas por Jesus Cristo. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo e a graça de Jesus Cristo sejam com todos nós. Amém.